se existe amor e compreensão, por que sofrer? Por que sofrer? É o que sempre pergunto a mim mesmo. Se é tão sublime viver a vida na paz de Deus. Mundo fantasia, cheio de ilusão, meu pobre coração de tudo se cansou. Mundo fantasia, longe do infinito, onde não se ouve a voz do Mestre, o Criador. Ouçam bem, uns, acredite em Deus, que o mundo ainda não está perdido. Se existe amor e compreensão, por que sofrer? Acredite em Deus, que o mundo ainda não está perdido. Se existe amor e compreensão, por que sofrer? Que sofrer é o que sempre pergunto a mim mesmo. Se é tão sublime viver a vida na paz de Deus. Mundo fantasia, cheio de ilusão, meu pobre coração cansou. Mundo fantasia, longe do infinito, onde não se ouve a voz do Mestre, o Criador. Abrindo com chave de ouro mais uma edição do Clube do Caipirão, Mundo Fantasia, com as Gargantas de Ouro do Brasil, Milionário e José Rico, de 1981. Clube do Caipirão, o maior programa sertanejo raiz do rádio. Seja muito bem-vindo, amigo amante da canção cabocla, o Clube do Caipirão. Vamos juntos defendendo a tradição aqui com o nosso programa. O melhor da nossa raiz, Clube do Caipirão. Na ponta da agulha, a viola e o cantador, com a dupla Coração do Brasil, Tinoco e Chiquinho. É, teve um período que o Tunico, da dupla Tunico e Tinoco, teve operado e se afastou dos palcos e das gravações. Vamos ouvir Tinoco e Chiquinho. Chiquinho era um dos irmãos da dupla Tunico e Tinoco. A gravação é de 1963. Yeah. cantador. Já fui violeiro afamado, já fui grande trovador. Hoje tô velho cansado, minha voz desafinou. Vou guardar minha viola, lembrança do que passou. Enquanto existe viola, existirá o cantador. Aqui a tradição continua. Clube do Caipirão. No velho baú da minha memória, pedaços de histórias estão lá guardadas. Eu vou lá no fundo e fico revirando, e vou retirando relíquias passadas. Gestos de saudade vêm de todo lado, e abro o cadeado da recordação. Imagens bonitas passeiam na mente, soltando as correntes da minha emoção. Cheinha de milho, nosso barracão de esteio bem grosso, o forno e o poço, o balde e o sarilho. Vou lá pra cozinha e no fogão de barro acendo um cigarro pegando tição. Por cima o fumeiro cobrindo a treliça, toucinho e linguiça pingando no chão. Sem fala, eu vou lá pra sala com os olhos molhados, ao lado do Cristo de madeira antiga. O terço e a figa estão pendurados. Na fresta da porta eu vejo no espelho, rezando de joelhos, minha mãe de leite. Uma luz fraquinha seu rosto clareia, é luz de candeia num copo de azeite. A cuia virada em cima do pote, do lado o corote da branquinha pura. Ali sobre a mesa um livro bonito, na capa escrito Sagrada Escritura. Eu faço uma prece muito agradecido por eu ter vivido bem guardado aqui no meu arquivo. Enquanto eu for vivo, não vai se apagar. Baú de Saudade, grande sucesso, música do nosso grande amigo Ademar Braga, na interpretação João Carlos e Bruno. Antes tivemos a viola e o cantador com a dupla Coração do Brasil, Tinoco e Chiquinho. É, o Chiquinho era irmão da dupla Tunico e Tinoco e também fez algumas gravações e participações em discos da dupla Coração do Brasil. Você está fazendo uma viagem pela história da nossa música sertaneja. Clube do Caipirão. Na ponta da agulha, Orquestra da Natureza com os primos Abel e Caim. Deixe que as aves cantem. sinfonia na orquestra da natureza. As aves presas gorjeiam porque não sabem chorar. O animal nos carrega por não saber reclamar. Deus colocou na floresta tanto amor, tanta pureza, e aos anjos deu o poder pra do infinito reger a orquestra da natureza. A tradição conserva a história. Clube do Caipirão. Depois que você andou sofrendo pro mundo à toa, vem agora arrependida procura minha pessoa. Eu comparo a vossa vida da língua numa canoa que perde seu remador e encalha pelas tabuas. Pois volte por onde veio e me deixe sossegado. Já lembre de vez em quando que o teu nome tá manchado. E nunca mais apareça na porta do lar honrado. Não diga que já foi minha, que eu me sinto envergonhado. Pensei em te ver curar e acabar com a sua vida. Eu ia me desgraçar por uma mulher perdida. Você tá me procurando porque se acha vencida. Mas aqui na minha casa sua entrada é proibida. Eu lembro que você queria vestidos em quantidade. Queria sapato caro e de boa qualidade. Queria joia de ouro por causa dessa vaidade. E hoje tem tudo isso, mas não tem felicidade. Clube do Caipirão. Fazenda que não esqueço jamais, bem pertinho da divisa São Paulo e Minas Gerais. Um lugar abençoado de belezas naturais. Ali eu tinha fartura, muito gado e cafezais, porco gordo no chiqueiro, galinhada no terreiro. E vida boa demais. Era só felicidade com tudo que Deus me deu. aconteceu. No terreiro do meu rancho um predador apareceu, atacando sem piedade pra roubar o que era meu. Tentei espantar o bicho, parece que por capricho fingiu que não entendeu. Predador era uma loba parida recentemente. Eu e ela cara a cara, enfrentando frente a frente. Um animal caçador não desiste facilmente. Só depois de algum tempo foi saindo lentamente. Bem na beira do caminho pegou logo um franguinho e deixou o ambiente. Desapareceu na mata, fiquei pensando sozinho nas mais belas criaturas que precisam de carinho. Olhei pro alto do morro no sítio do meu vizinho. Vi a loba imponente exibindo os filhotinhos. Ela veio me mostrar que caçou só pra matar a fome dos seus filhinhos. Não quero ser predador como os predadores são. Predador é por instinto, homem por ambição. Precisamos dar um jeito, tomar uma decisão. O que será do futuro com tanta destruição? Extinção agora é fato, não terá bicho no mato pra futura geração. É modão, hein? Cassiano e Diquinho, o Predador. Antes tivemos o grande sucesso com os dois turunas, Nome Machado e Orquestra da Natureza com os primos Abel e Caim. Clube do Caipirão é tradição sertaneja. Estamos apresentando o programa Clube do Caipirão com Luiz Henrique Pelícia. É o Clube do Caipirão, produzido para você que gosta de moda boa, preserva a tradição e é apaixonado pela cultura brasileira. Música caipira o tempo todo. Clube do Caipirão. Levanta o braço direito, companheiro Zé Luquinha. Tem modão no jeito. Segredos e Luiz Alo. Querida, te digo chorando, porque já não posso te dar meu amor. Enxugues o pranto que estás derramando, não chores porque tu me matas de dor. Eu já sou casado, tu sabes que terei para sempre uma dor tão cruel. Beijarei teus lábios como despedida, porque já pertenço a outra mulher. Sei que vou padecer grandes clássicos da nossa canção, Clube do Caipirão. Vestida de branco, vai à igreja casar, vai entregar a outro homem um coração. Amargurado por eu ser pobre na vida, os seus pais não quiseram e destruíram pra sempre nosso amor, nossa união. Eu a queria mais que a vida e a perdi para sempre. Por isso é na bebida que eu consolo violão, eu te peço, chore esta noite comigo. Nesta canção que eu canto, chore baixinho, meu grande amigo. Dentro de poucos minutos, ela vai dizer o sim, mas sei que ela está nesse instante com o pensamento em mim. Eu a queria mais que a vida e a perdi para sempre. Por isso é na bebida que eu consolo minha alma triste. É sucesso em Tibagi Miltinho, Os Trovadores do Brasil, O Ginete. Antes tivemos Zilo e Zalo, gravação de 1964, Segredo. Clube do Caipirão é tradição caipira. A intenção do nosso programa não é apenas tocar músicas do sertanejo caipira, mas também trazer informações que geralmente ficam de fora em outros programas do mesmo gênero. Por conta disso, as parcerias e nossa audiência crescem cada vez mais. E esse sucesso nós devemos a você, que é o nosso maior parceiro. Defendendo a tradição, programa Clube do Caipirão. Aqui no Clube do Caipirão é muita moda e pouca prosa. Sem você, Jacó e Jacozinho. Atenção no que vou lhe dizer. Eu estou apaixonado e não consigo mais viver sem você, sem você. Meu bem, está muito diferente. Quando eu falo, não me atende. O que que há com você? Com você, com você. Pela minha pobreza, hoje eu não tenho riqueza, mas eu prometo, meu bem, se eu ganhar na loteria, isso

paixão. E o ranchinho já carcomido nesse posseco sem lutor foi testemunha da esperança e a paineira é a lembrança de um amor que há tempo. Sombra, paineira velha, já fez pousada aos boiadeiros. E vossos galhos tem a cruzinha que está fincada no terreiro. As suas folhas também secaram, pra muito longe o vento levou. E apesar de estar derrubada, na sua casca tão ressecada, aquele adeus ainda ficou. O meu destino, paineira velha, é justamente igual ao seu. Juntos muitas saudades, fiquei no mundo e você morreu. Essa história muito tristonha, paineira velha, é nossa dor. O vosso drama foi revelado, choro cantando o seu passado, até o dia que eu também fui. Sucesso em Paineira, Liu e Léo, de 1965. Antes tivemos Prisioneiro do Destino com o Barrerito, cantor das Andorinhas, e Sem Você com Jacó e Jacozinho, de 1971. Música caipira o tempo todo. Clube do Caipirão. Estamos apresentando o programa Clube do Caipirão com Luiz Henrique Pelícia. Estamos de volta com o maior programa sertanejo raiz do rádio, Clube do Caipirão, sempre em defesa da nossa canção cabocla. Clube do Caipirão é tradição caipira. Agora chegou um dos momentos mais esperados do Clube do Caipirão. É hora do humor caipira. Para o que você está fazendo, chegue mais próximo do rádio e vamos rir juntos com o Inho Moraes. Agora, no Clube do Caipirão, humor caipira. Ah, tá tudo mudado. Vocês veem, por exemplo, outra coisa que mudou demais foi esse negócio de escola. Hoje em dia estuda menino de um lado e menina do outro, né? Cada um numa classe, não mistura os dois, nem que é irmão nem nada. No meu tempo era tudo misturado. Ah, antigamente não tinha separação, não. E lá na minha terra, graças a Deus, a escolinha era boa. Ah, cabia bastante aluno e todo mundo inteligente, não dava trabalho. Tem que ver no dia do exame. No dia do exame não veio nem a professora, veio o diretor. Veio de outra cidade para examinar nós. Aí o diretor chegou e perguntou para a professora, falou, escuta, como é que tá os alunos aí? Falou, ah, tá tudo bom. Aí perguntou pra um colega meu, né, o Joãozinho. Falou, Joãozinho, quem foi que incendiou Roma? Aí o Joãozinho temia igual uma vara verde. Falou, eu sou diretor, juro por Deus que não foi eu. Ah, o diretor ficou por conta, falou, escuta, professora, o que que a senhora tá ensinando pra esse menino? Se eu pergunto pra ele quem que incendiou Roma, ele me diz que não foi ele? A professora falou, ai, senhor diretor, eu vou dizer uma coisa, eu conheço esse menino há muito tempo. Se ele falou que não foi ele, não adianta apertar, porque não foi mesmo. Aí que o diretor ficou mais por conta ainda, foi reclamar com o prefeito na prefeitura. Prefeito nessa época era meu pai. Chegou, falou, então, senhor prefeito, quero saber o que vocês fazem com a verba que eu mando para estudar as crianças. Eu perguntei pro menino quem foi que incendiou Roma, ele falou que não foi ele. Perguntei pra a professora falou que não era ele mesmo. Aí meu pai, que era o prefeito, falou, não, o senhor pode deixar, viu, seu diretor? Se é que aconteceu isso mesmo, o senhor vê quanto é que foi, que a prefeitura paga tudo. O homem não quis mais nem examinar nós e foi embora. Chegou na estação, chamou o chefe, falou, sou chefe, eu já vi gente, lugar de gente atrasado. Mas igual aqui, nunca. O senhor calcula, sou chefe, o chefe da estação. O senhor calcula que eu perguntei pro menino quem incendiou Roma, ele falou que não é ele. Perguntei pra a professora apoiou que não é. Fui reclamar com o prefeito falou que paga o estrago. O senhor viu uma coisa dessa? O chefe olhou pro diretor e falou, ai, senhor, pode ir embora, viu? Esse povo aqui é assim mesmo. Às vezes foi eles mesmo e agora estão escondendo. Mas eu vou dizer, não, mas agora eu vou, se Deus quiser, eu vou melhorar a minha situação, porque eu vou mudar de profissão. Segui a minha velha profissão, não sei se vocês sabiam disso, eu sou licutor esportivo. Graças a Deus. É, até quando o Brasil jogou, que jogaram aquele negócio do copo, que ganharam aquele copo do mundo, eu é que estava radiando. Conheço o mundo inteirinho, estrangeiro de ponta a ponta. Ah, Argentina, Uruguai, Paraguai, Bolívia, Butucatu, Araraquara, Pederneira, tudo aí. Japão. Até no Japão se deu um caso muito gozado comigo, porque eu tinha que irradiar o jogo, falar o nome dos 11 jogadores brasileiros, falar o nome dos 11 jogadores japonês, e japonês tem cada nome duro de falar, fazer propaganda de uma firma da Argentina, que ainda tinha um japonês perto deu, que queria que eu ensinasse pra ele como é que se planta arroz aqui no Brasil. Vocês já pensaram? Mas eu fiz tudo. Falei o nome de todo jogador, fiz a propaganda da Argentina e ensinei o japonês a plantar arroz. Eu vou fazer um pedacinho de seis. Tudo eu não vou fazer porque não vai dar tempo. Porque o jogo lá no Japão foi 24 horas sem parar. A japonesada é fogo na jaca. Bom, o Brasil jogou com aquela turminha mesmo que vocês já conhecem. O Brasil jogou com Didi, Pepe, Garrincha, Mazola, Zé Galo. Zé Galo. É, Mazola, Didi, Garrincha, Pelé. Pelé, ei, Pelé, hein? E os japoneses jogaram com os seguintes jogadores. Takatoka na nuca. Mingomaro a meia. Cai da cama no vaso. Acharam uma cinta no lixo. Pitaco leite quente nos olhos. Bateram na vaca cavara, putuca cara cataquara, molharam no poste e sentaram no tacho. O juiz também é japonês, na orelha tem cera. O jogo foi na cidade japonesa por nome de estar sentado no toco. Precisamente às 15 horas e 65 centímetros, apita o juiz na orelha tem cera, balançar com taca, toca na nuca, que deixa para Mingomar a meia, entra a caída da cama no vaso, perdeu para Pelé. Pelé para Garrincha, Garrincha para Didi, Didi para... Perdeu para Mia Gato no escuro, que tá com leite quente nos olhos, rouba o balão, chuta ou agarra, Gilmar? Alô, Moraes, fala Argentina, é la gatinha de sovaco, viu? Falco Ross, bola para Mia Gato no escuro, que tá com leite quente nos olhos, rouba o balão, bate no peito, bate na tela, perdeu para Garrincha, Garrincha para Didi, Didi para Pelé. Entra Mia Gato no escuro, chutou por cima das arquibancadas. Japonês, presta atenção que eu vou te ensinar como é que se planta arroz no Brasil. Quando o mato estiver grande, você corta o mato seca, toca fogo, faz o buraquinho, planta o arroz cresce e corta na hora H, Mazola. Mazola para Didi, Didi para Pelé. Pelé para Garrincha, entra Zé Galo, perdeu para Mia Gato no escuro, se tá com leite quente nos olhos, rouba o balão, chutou por cima das arquibancadas. Camarada só chuta fora. É assim como o pajarito hace piu-piu. Mejoral, manda o dolor de cabeça para o cinto dos infernos. E a bola continua com taca, toca na nuca, se bate no peito, baixa na terra, perdeu para Garrincha, Garrincha para Didi, Didi para Zé Galo. Entra Mia Gato no escuro e chutou por cima das arquibancadas. Japonês, quando o arroz estiver grande, você corta o arroz, bate o arroz, passa o arroz pro saco. No saco você passa o arroz para carroça, a carroça passa para casa, a casa para panela, a panela passa pro prato, passa para colher, a colher passa para boca, boca para Garrincha, Garrincha para Didi, olha para Pelé. Entra Mia Gato no escuro, rouba o balão, chutou por cima das arquibancadas. Japonês, quando o arroz estiver no prato, você passa o arroz para a colher, você passa o arroz para a boca. Da boca passo pra língua, da língua passo pra goela, agora passo pro estômago, do estômago passo pro bucho, do bucho passo pra trinta, de passo passo pro gol! E Pelé! Humor Caipira. É o Inhão Moraes, o Humor Caipira do Clube do Caipirão em clima de Copa do Mundo, né? Ei, ai, ai. Acesse o nosso portal clubedocaipirão.com.br, o melhor da cultura sertaneja da internet. Agora nós vamos recordar a dupla Lourenço e Lorival no ano de 1980. O disco foi gravado com grandes sucessos. Um deles é O Preço da Mentira, música da dupla Tuta e Tota, sucesso em todo o Brasil. Vamos ouvir com Lourenço e Lorival. Sorte a moda, Luquinha. Quem me ver aqui cantando não sabe o que eu já passei. Vivo no mundo penando e nunca me conformei. Era noivo de uma moça que na vida tanto amei. Um dia por brincadeira, veja o que eu inventei. Só pra ver o que ela falava, se de mim ela gostava, o noivado eu desmanchei. Minha despedida na mão dela ainda peguei, sorrindo da brincadeira, pra minha casa voltei. Depois que eu cheguei em casa, comigo mesmo eu pensei: amanhã eu volto lá e desminto o que eu falei. Sem pensar no sofrimento que ela passou no momento que com ela eu brinquei. Quando foi dali a pouco, na minha casa chegou um homem, veio correndo e gritando me chamou. Abri a porta pra ver, ele assim me falou: eu vim aqui te avisar, sua noiva se matou. Até perdi o sentido com aquele golpe doído, o mundo pra mim virou. Correndo desesperado, na casa dela cheguei. Em cima de uma mesa, o meu amor encontrei. Passei a noite ao seu lado, a noite inteira eu chorei. Naquele rosto gelado, um beijo ainda dei. Com ela foi enterrado o nosso anel de noivado, no seu dedo eu coloquei. Mereço ser castigado, tô pagando o pecado da mentira que eu preguei. Clube do Caipirão, abrindo o baú da música sertaneja. Thank you. soberana, pequena formosa de pele morena. Seus lábios vermelhos da cor de carmim, eu quero beijar. Seus negros cabelos, mais negros que as asas da linda graúna. Nas noites de lua, por entre meus dedos, eu quero tocar. Índia soberana do arco que enteza uma flecha certeira, pequena ligeira atingiu em cheio meu coração. Adeus, Índia bela, partirei chorando por outras paragens, mas ficarei do seu doce cheiro por recordação. Índia soberana, como relicário eu quero guardar seu fio de cabelo grudado em meu ombro no abraço final. Por onde estiver, pequena selvagem, irei recordar das noites de lua e do seu amor puro e divino. Flecha certeira, pequena ligeira, atingiu em cheio meu coração. Adeus, Índia bela, partirei chorando por outras paragens, mas ficará do seu doce cheiro por recordação. Índia soberana, como um relicário eu quero guardar seu fio de cabelo grudado em meu ombro no abraço final. Por onde estiver, pequena selvagem, irei recordar das noites de lua e do seu amor puro e divino. Por onde estiver, pequena selvagem, irei recordar das noites de lua e do seu modão, hein? Índia Bela, música da Sônia e Tiago, dupla nova que vem defendendo o nosso cancioneiro. Antes tivemos O Preço da Mentira com Lourenço Lorival, as vozes de cristal. A melhor programação caipira do seu rádio. Clube do Caipirão. De segunda a sexta, às 9:30 da manhã, Antena Best dá-te Simply the Best, the Best. Os maiores sucessos, aquelas músicas que não esqueces, aquelas que estão na moda e nos principais tops internacionais, tocam aqui em Simply the Best durante 90 minutos. É isso. Uma hora e meia. De segunda a sexta, não percas. Simply the Best, na Best. Alinhas? Era uma vez um filósofo algures pelo mundo em 350 mil antes de Cristo. Muito inteligente, seu nome era Fócrates. Numa tarde de sol, em que chovia a cântaros, escreveu Fócrates: a vida é uma soda. A vida é uma quê? Uma soda. Pop, pop, pop, pop, pop. Soda Pó, o programa que faltava na tua antena Best. Confere aos sábados pelas 6 da manhã, 60 minutos sem locução, só com o melhor pop internacional. Soda Pó. Existem gravações comerciais desde a década 1890. Desde o princípio do século XX, que praticamente em todo o mundo se faziam destas gravações. A tecnologia de hoje permite-nos chegar tão longe no tempo e no espaço como nunca. Sons do Mundo junta em 60 minutos diários um pouco do que se faz pelo mundo fora. Sons do Mundo, um programa único na estereofonia com Carlos Bonaparte. Das 23 às 24 na Antena Best. De segunda à sexta-feira, Antena Best apresenta 10 10 mais na nossa contagem oficial. Top 10 Antena Web. De segunda à sexta-feira, às 3 da tarde, na Antena Best. Queres mais? Então escuta. Domingos, 10 da noite. Target DJ. Na Antena Best. Alinhas? Estamos apresentando o programa Clube do Caipirão com Luiz Henrique Pelícia. Que maravilha! É uma satisfação imensa estar aqui junto com você, recordando grandes sucessos, matando saudades e apreciando as novidades do nosso mundão sertanejo. Clube do Caipirão é tradição sertaneja. Agora nós vamos ouvir Os Reis da Chibatá, Cacique Pajé, Cultura e Sabedoria. Nem todos que têm cultura possuem sabedoria. Decora no livro do dia a dia. Sabedoria é divina, é dom que nasce com a gente, é força intuitiva. Quem tem cadeira cativa na faculdade da mente. Sem cultura e sem estudo, mas com seu sexto sentido, adivinha quase tudo. Pela posição da lua, sabe quando vai chover. Se prepara e vai plantar, pedindo a Deus pra ajudar, para sempre lhe colher. se aprende de tanto ler, e tudo que é decorar pode de novo esquecer. Toda porta de entrada sempre deixa uma saída. Sabedoria é o que fica, igual grama tiririca, porque faz parte da vida. Jesus nunca teve escola, mas teve sabedoria, e foi o mestre dos mestres, o sábio da profecia. Jesus assombrou o mundo com 12 anos de idade. Entre os mais sábios doutores, deu prova de seu valor e sua capacidade. Clube do Caipirão é a nossa história resumida em músicas. Meu querido Mato Grosso, de ti não esqueço mais. Do cantar das sirenas não esquecerei jamais. Das águas do rio brilhante, das pedras de diamantes e das terras minerais. Bolívar e Rondonópolis, sempre hospitaleiras. Linda Tangará da Serra, Primavera e Castanheira. Dourados é que dá onda, Cipolândia era Guaiana, Cochorel e Juscimeira. Chapada dos Guimarães, beleza igual não tem. Pedra Preta e Guiratinga, nós somos filhas também. Três Lagoas, Corumbá, Campo Grande e Cuiabá, só temos que falar bem. Falar mal de Mato Grosso está falando de mim. Eu adoro os dois estados, pelos dois eu brigo sim. Mesmo sendo divididos, Mato Grosso estão unidos como as flores do jardim. Aos irmãos matogrossenses vai a nossa saudação. Recebam nossa homenagem do fundo do coração. Aproveitando o ensejo, mandamos o nosso beijo através desta canção. Você está ouvindo Clube do Caipirão. Pela estrada da saudade me acompanha o abandono. As noites de solidão, amanheço sem ter sono. O meu peito magoado, desgosto fez o seu trono. Herança de um grande amor que amei sem ser o dono. Pra roubar os seus carinhos, fazia longas jornadas, abresteado pela força da paixão desenfreada. Ela era a estrela guia, a luz da minha madrugada. Para mim ela foi tudo, eu pra ela não fui nada. Mais uma desventura, como tantas que acontecem. Ela já se esqueceu de quem nunca lhe esquece. Quando vou pra aquelas bandas, coração chora e padece, porque aqueles caminhos, mil lembranças me entristecem. Ao passar a encruzilhada no meu cavalo montado, ele quer tomar as rédeas ao caminho acostumado. Não sabe que aquele amor já é coisa do passado, e não sabe que seu dono está morrendo apaixonado. Aô, meu Deus do céu, coração não aguenta, compadre. Grande sucesso do Ronaldo Viola Praiano, Paixão Desenfreada. Antes tivemos Filhas do Mato Grosso com Lady e Laura e Cultura e Sabedoria com Cacique e Pajé, os Reis da Chibatá. Você está fazendo uma viagem pela história da nossa música sertaneja. Clube do Caipirão. Ô, Juju, tá na hora de um café, né? Ah, já ajeitou? Ah, menina prendada, hein? Essa é a dona Juju, com sua blusinha xadrez, chapeuzinho quebrado na testa, cinturão de ferradura, calça apertada e bota até no joelho. Essa é a dona Juju, sempre bonita e apaixonada, né, Juju? É verdade. Não é à toa que é nossa prima, né, Zé? É. É, nossa priminha, dona Juju. Põe um golinho aqui, Juju, faz favor. Aê, menina! É, a Juju aprendeu a fazer o café, assim como todos nós, com o velho Gervásio, no tempo que o velho era peão, puxava boiada lá no Goiás velho, né, velho? É, pro Mato Grosso, pros cafundé do Amazonas. Ixi. É, desbravou esse sertão tudo aí junto com os bandeirantes. Tá certo. Aê, Gervásio, é faz tempo isso aí, né, Cabo? Faz muito tempo, no tempo de um moleque. Faz tempo. Esse é o velho Gervásio. Quer um gole? Troca ele por uma cachaça. Ô, louco, cachaça uma hora dessa? Não pode. Larga a mão, companheiro. Que homem chapalhado. Não, faz mal, né, Zé? Me dá um conhaque aí. Não, conhaque também não, para com isso. Aí não. Não, senão pede pra tocar uma moda sertaneja, aí o cara põe rock pauleira. Ixi. Aí complica o nosso lado, né, Zé? É verdade. É, não, pode parar com isso, pode parar. Bom, enquanto você fica na vontade, nós vamos apreciar um café adoçado com rapadura, um café gordo, sustançoso e moda sertaneja da boa, né, companheiro? E agora, e agora? É o Clube do Caipirão defendendo a tradição na ponta da agulha, Maldito Dinheiro, com Pedro Bento e Zé da Estrada. Senhora Virgem Sagrada, aqui estou eu ajoelhada, venho pedir-te neste momento, pela tua santa bondade, venho pedir muita felicidade, amanhã é o dia do meu casamento. Desejo que sejas feliz para sempre, que tua alegria jamais tenha fim. Teu noivo é rico, mas tu não o amas. Eu sei que tu gostas bastante de mim. Serás uma esposa que adora o dinheiro. Um dia mais tarde te arrependerás. Por eu ser um me abandonaste, porém sei que nunca me esquecerá. Maldito dinheiro que com tua mulher que eu amo. Maldito dinheiro, vai carregar a mulher que eu chamo. O santo juramento aos pés do altar, dentro de uma igreja. Teu noivo é um covarde, casando contigo, sabendo que tu só quer sua riqueza. Estou condenado a sofrer para sempre, jamais neste mundo terei ilusão. Meu bem, não te esqueça que mesmo casada continuará sempre em meu coração. Maldito dinheiro que com tua mulher que eu amo. Maldito vai carregar a mulher que eu chamo. Grandes clássicos da nossa canção, Clube do Caipirão. Se você tiver um pingo de vergonha, por favor, não me proponha começar tudo outra vez. Faça um esforço pra enfrentar a realidade, finja ter dignidade em lugar da insensatez. Não me procure, nem me mande mais recado. Eu passei pro outro lado, já nem lembro de você. Faça de conta que morreu nosso passado. Diga que eu fui culpado e não queira mais me ver. Não apareça nos lugares onde eu piso. Por favor, tenha juízo, deixa a vida caminhar. Não perca tempo revelando meu defeito. Na suíte do meu peito, você não tem mais lugar. Qualquer espelho em que der uma olhada vai mostrar que está errada em se aproximar de mim. E se a penumbra escondeu sua baixeza, uma lâmpada acesa vai mostrar como é seu fim. Abra seus olhos, se não pode abrir a alma, tenha classe, tenha calma, ache um rumo pra seguir. E quando a vida lhe mostrar outro caminho, seja farta de carinho e não torne a fingir. Eu lhe garanto, pela minha experiência e um pouco de decência, só lhe pode fazer bem. E se foi rude ou derradeiro ensinamento, faça dele um monumento, não engane mais ninguém. E se foi rude ou derradeiro ensinamento, faça dele um monumento e não engane mais ninguém. E sucesso em Dino Franco e Mouraí, de 1994, lição final. Antes tivemos Maldito Dinheiro, modão com Pedro Bento e Zé da Estrada, de 1966. Você está fazendo uma viagem pela história da nossa música sertaneja. Clube do Caipirão. Estamos apresentando o programa Clube do Caipirão com Luiz Henrique Pelícia. Opa, para você que tá chegando agora, estamos apresentando o Clube do Caipirão com as mais belas canções do sertanejo tradicional. Seja muito bem-vindo. A melhor programação caipira do seu rádio. Clube do Caipirão. Vem chegando agora aqui no Clube do Caipirão uma gravação de Léo Canhoto e Robertinho, os hippies da música sertaneja. O ano da música é 1981. Vamos ouvir O Porquinho. Diabinha da minha vida, você é minha paixão. Eu vou agarrar você e prender no meu coração. Capetinha, eu te amo, te adoro e te venero. Queridinha, eu te amo, dia e noite eu te quero. Meu pobre coraçãozinho sofrendo sempre te chama. Quero ser o teu porquinho e com você rolar na lama. Com você, meu chuchuzinho, eu deito até na grama. Quero casar com você e te levar pra minha cama. Diabinha da minha vida, você é minha paixão. Eu vou agarrar você e prender no meu coração. Capetinha, eu te amo, te adoro e te venero. Queridinha, eu te amo, dia e noite eu te quero. Meu pobre coraçãozinho sofrendo sempre te chama. Quero ser o teu porquinho e com você rolar na lama. Com você, meu chuchuzinho, eu deito até na grama. Quero casar com você e te levar pra minha cama. A tradição conserva a história. Clube do Caipirão. A viola parece que tem sentimento. Quando vou pro torneio, seu timbre não falha. Ela afasta os problemas do meu pensamento e me ajuda a pensar no troféu e medalha. Neste gesto sublime, ela vai me envolvendo e me põe pra rever o painel do sertão. Mas não vejo o monjolo subindo e descendo, nem mamãe recolhendo fubá no pilão. Já cansei de sonhar com o verde da flora e acordar mergulhado na recordação. O painel não afasta a lembrança de outrora, porque falta detalhes na decoração. de boi circulando a moenda e garapa caindo no tacho de cobre. Falta filha do dono daquela fazenda a sorrir do meu choro porque eu nasci pobre. Por onde eu passava pra pescar o lobó e nadar no açude. Falta a velha figueira onde nós se ajuntava pra ver quem rapelava as bolinhas de gude. Falta a nossa casinha, também o meu bairro. Falta o carro de boi e também o carreiro. Que seria vovô lá no cabeçalho, manejando o ferrão sem usar o ponteiro. Eu queria meu pai de viola no peito, me ensinando a fazer a primeira de dó, violando sentado num banquinho feito com facão e martelo, serrote e xó. Mas o tempo é amigo da dor, da saudade. Não adianta a viola querer me ajudar, só me resta a lembrança da felicidade que o janeiro levou e não deixa voltar. Você está ouvindo Clube do Caipirão. O sertão está de luto, morreu grande boiadeiro. Cantava nas estradas para os amigos tropeiros. O sertão está de luto, morreu grande boiadeiro. Não se ouve aquela voz que alegrava os companheiros. Choram todas as famílias, chora o sertão inteiro. Quando passa a boiada, falta querer. Boiadeiro, até hoje nas estradas e nos campos tudo é triste. Só há nuvens de poeira, mas o canto não existe. Pelos verdes cabeçais, vem pra lá de um podreiro. Dizem que à meia-noite aparece o boiadeiro. Choram todas as famílias, chora o sertão inteiro. Quando passa a boiada, falta querer. Boiadeiro. Sucesso, hein? Luizinho Limeira e Zezinha no acordeon, 1961, pra gente recordar o Canto do Boiadeiro. Antes tivemos o Tempo com Darlan e Bueno e o Porquinho com Léo Canhoto e Robertinho, os hippies da música sertaneja. Clube do Caipirão é tradição sertaneja. Quer conhecer a nossa equipe e ficar bem informado sobre o universo da música sertaneja? clubedocaipirão.com.br. Lá você também encontra curiosidades do nosso mundão caipira, conhece nossos parceiros, se familiariza com nossos colunistas semanais e pode fazer o seu pedido musical. www.clubedocaipirão.com.br. Acesse o nosso portal clubedocaipirão.com.br, o melhor da cultura sertaneja da internet. O Luquinha sinalizou e nós vamos ouvir Nenete, Dorinha e Nardelli, o trio de ouro do rádio de 1969, Querida Cuiabá. Se o Mato Grosso aqui estou de novo para rever a minha Cuiabá. Quem foi nascido neste berço amado, longe de ti jamais pode ficar. Se aqui voltei é porque a saudade veio no peito e me fez soluçar. Ó, minha terra, meu torrão querido, joia preciosa, linda Cuiabá. Amigos matogrossenses, unidos vamos cantar, saudando a cidade verde, inesquecível Cuiabá. Amigos matogrossenses, unidos vamos cantar, saudando a cidade verde, inesquecível Cuiabá. Voltei é porque a saudade veio no peito e me fez soluçar. Ó, minha terra, meu torrão querido, joia preciosa, linda Cuiabá. Amigos matogrossenses, unidos vamos cantar, saudando a cidade verde, inesquecível Cuiabá. Amigos matogrossenses, unidos vamos cantar, saudando a cidade verde, inesquecível Cuiabá. Você está ouvindo Clube do Caipirão. Tô sentindo o peso da idade, como o tempo vai se passando. Já não tenho a mesma destreza quando eu tinha meus 18 anos. Minhas pernas já estão cansadas e a junta toda doendo. Acredite na minha franqueza com toda certeza. Nem o quatro eu estou fazendo. Você sente a velhice chegando quando os filhos já estão crescendo. Minha filha já quase mocinha é o fruto que estou recebendo. Vejo o cabelo da minha esposa e os meus que estão embranquecendo. Isso tudo não me traz tristeza, meus pais viram isto, o que hoje estou vendo. Muitos fogem da realidade, o janeiro querendo esconder, mas a ruga é a testemunha, lá no rosto para todos ver. Eu não tenho este preconceito, nem vaidade para viver. como tem muitos por aí, se a idade sobe, eles fazem descer. Eu só quero que Deus me proteja quando eu não puder mais trabalhar, que eu tenha paz e sossego e um lar onde possa morar. Não me sinto bem perambulando, nem jogado daqui pra lá. Quem ganhou tudo aquilo que quis hoje é tão infeliz, sem lugar pra ficar. O Peso da Idade, João Mulato e Douradinho, de 1985, modão, hein? Grande sucesso. Antes tivemos Querida Cuiabá, com o trio de ouro do rádio, Nenete, Dorinho e Nardelli. Você está fazendo uma viagem pela história da nossa música sertaneja. Clube do Caipirão. Estamos apresentando o programa Clube do Caipirão com Luiz Henrique Pelícia. É o Clube do Caipirão, produzido para você que gosta de moda boa, preserva a tradição e é apaixonado pela cultura brasileira. Música caipira o tempo todo. Clube do Caipirão. É o Clube do Caipirão indo lá pro passado, voltando aqui pro presente, recordando grandes momentos da música e da vida de muita gente. Na ponta da agulha, Mococa e Moraci. Essa é uma canção do trovador do Brasil, Miltinho Rodrigues, e do Sebastião Vitor. Vamos ouvir Coração Ferido. Olhos meus, e tu que não compreende quanto dói a ingratidão, desprezou os meus carinhos, ferindo meu coração. Caipirão, abrindo o baú da música sertaneja. Música. chorei tanto, querida, que nunca mais tive prazer em minha vida. Neste mundo agora é triste pra mim. Tu foste embora, sofro tanto assim. Não me conformo em viver tão sozinho. Não me conformo em ter perdido o teu carinho. Não consigo esquecer-te, porque sempre te quis. E em teus braços outro vive feliz. Todas as cartas que tu me enviaste guardarei como recordações. São lembranças de um feliz passado repleto de esquecer-te, porque sempre te quis. E em teus braços outro vive feliz. Todas as cartas que tu me enviaste guardarei como recordações. São lembranças de um feliz passado repleto de ilusões. Laia, laia, laia, laia, laia, laia, laia, laia. As raridades da música caipira você só ouve aqui no Clube do Caipirão. Mandei fazer uma canoa, fundo preto e barra clara, dois remos de Guarantã e um varejão de Guaiçara. Ai, o apoio peço uma roupa, jogo na água, o bote para. Uma trela de cachorro, o marengo e a caiçara, a sua especialidade, orienta e capivara. Ai, sorte os cachorros no rastro, vai rebentando taquara. Tenho uma cartucheira de qualidade bem rara, é uma dois cano tronchado, que até tranchão ela vara. Ah!